Não cego, és tu no carro na vida. Não cego, foi o que deste em mim. passados a passar. Mais uns trufos e telefone para avisar que me vou matar. Vai me salvar, eu quero vomitar. Baby, baby, baby, baby, suicida. Baby, baby, baby, baby, suicida. Por

Thank you. Thank you. Canal 2, Antena Web. Agarrar esta transición. canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Meu Deus, como é bom. aceita.